Live. Belenzinho, o nosso águia esquerda pro Bull Rassante. Vamos lá, família! E todo mundo vai botando a mãozinha pra cima, joga pra cima, tá ali na palma da mão, palma da mão! Bora que animou, animou! Meu pop, vai! Super pop é pressão. Super pop liberou! E dá-lhe na palma, dá-lhe soquinho, e dá-lhe na palma, esquenta pro show do Águia do... DJ Tom Mix. Sonhos com você. O Mandinho Pressão com o Alisson e Juninho. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca... Muito obrigado, meu parceiro Rodrigo Menezes. Rompendo fronteiras ao lado do Elton Verejo. Muito obrigado, Duduzinho. E a amiga Miaca também tá aí com a gente. É moral do pop, né? DJ Fabiano e a primeira dama do Paredão Megazord. Olha o Playboy e a primeira dama do Mix. Fala, Jonathan! Equipe Chopitel! Ele irava, percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Muito obrigado, meu parceiro Potiguar, o rei do açaí lá do Aquará. Esse daí é pop. Ele bate no peito. Pop. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até o recorde. Libera tudo! E joga a mãozinha lá pra cima. Vai jogando lá pra cima. Vai jogando lá pra cima. E dá ali na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Já esquentou! Vai! Quem é que torce Show do Águia no Belãozinho, Belãozinho. Super pop. Então pega, vai aquecendo, vai aquecendo. Pega, pega. Vai aquecendo, vai aquecendo. Vai aquecendo. Vai aquecendo. Vai aquecendo. Vai aquecendo. Vai aquecendo. Vai aquecendo. Vai aquecendo. Vai aquecendo. Vai aquecendo. Vai aquecendo. Vai aquecendo. Vai Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda, cego, meu irmão. Agora vai! Ah, uma sentada daquela. Então vai! Vai, taco, taco, vai! Vai, taco, taco, caralho! Vai, taco, taco, vai! Vai, taco, taco, caralho! Então taca, taca! Uma sentada daquela. Bora, meu águia, balança! Alô, Belenzinho! Muito obrigado também, Luizinho das Teses. E a primeira dama, Bruna, direto do Jurunas, pra curtir o live. Live. Pra que brigar, não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Muito obrigado, meu parceiro. Tarcísio, tá aí com a gente. Saudade, cheia de vontade. Ai, já não iria, valeu, Tarcísio. Cássio Mix e Luiz. Os moleques da TF daí com a gente. E a GDB também. Quando sai, eu fico aqui esperando você. Olha o Renatinho, cego, ADA. Toda a galera de Bujaru também daqui no Águia. Valeu, gente. É só comigo que encontra paz. Fica contigo, me faz bem demais. Quando sai, eu fico aqui esperando você. Super Pop. DJ Júlio. E bora, bora, bora, Neto Nambu, vai! Quer brigar, não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Olha também o Valber Santiago, tá aniversariando hoje. Ele tá comemorando aqui no Pop, aliás. Um dos dias aí que ele tá comemorando aqui com a gente. Daqui a pouquinho ele vai também pra Santa Isabel. Parabéns pra você, meu irmão. É fronteira, velho. Você voltar. Fica contigo, me faz bem demais. Muito obrigado também, os nossos capetinhas. Rosivaldo, Jôni, Repiado, toda a galera tá aí, valeu! Toca meu pop, toca meu pop, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Detona, voa, voa! Quem tá muito feliz aí, bota a mãozinha lá pra cima que eu quero ver. Joga a mãozinha lá pra cima e dá ali na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma. Libera tu! De pressão, bota a mãozinha pra cima. Só quem gosta de pressão, joga pro céu que eu quero ver. Vai! É ele que dá Super Pop. É ele que agita. Dali, Super Pop. Dali, DJ Yasayagi. É o seu novo show, é o seu ultra show. Os nossos caça-farras, já 10 pacotes pra eles aí. A nossa família Big Baldi também tá aqui com a gente. Dali Big Baldi. Olha o Júnior Filho, esse daí tem moral. arrebenta, garoto. Assim, vai! Só se for agora, vai, meu irmão! Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão, estremece. Olha o Peteca, Léo Branco, toda a galera dos caçadores, da vítima aqui com a gente. Para meus caçadores, sacode, vai. Batendo a bunda no chão. No vale da 17, noite da Catucadão. No vale da Marconi, noite da Catucadão. É live. Ela desce, batendo a bunda no chão, estremece quando ela desce, batendo. Desce, vai. Ele para a cidade Catucadão. Muito obrigado também por aqui com a gente, os irmãos Jean, Alanzinho, Caio, Juquinha, Afonso, toda a galera de Coraci. Tá chegando o bloco Pitbull lá em Coraci. E o sorriso, Acima! Batendo a bunda no chão, estremece quando ela acaba onda no beat, vai se apetir, vai se acabar onda no beat. Batendo a bunda no chão, estremece quando ela desce. Batendo a bunda no chão. No vale da 17, nós se dá catucadão. Toma catucadão. Considerados na Alto Lucas. Alô, Nilson, tá todo mundo com a gente. A festinha é assim, um canto de bobeira. O clima tá gostoso, só tem mulher solteira. O que é isso? Olá, papá, neném. Só tem mulher solteira no pop, né? Vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar, vai se acabar. Gordinho, já chegou, né? Gordinho, desse jeito cê me deixa louca. Quando toda na minha boca, eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho... Olha o meu parceiro Carlinho também tá aqui com a gente. Toda a galera também, Chopp Saúde. Obrigado toda a equipe Chopp Saúde. O empresário Vanês tá aqui com a gente. Da Quality disso. E as meninas também de Santa Isabel, ouvindo Fronteiras. Se prepara que daqui a pouquinho no Juro Nesse. E dia 4 lá no Paraclube. Aniversário do Ellison. DJ Ellison. Super Pop. DJ que agita o povão com altas mixagens, ele vai enlouquecer. DJ Tom. Então toma pressão, vai. Bota pra ferver, Tomix. Bota na pressão, Tomix. E quem é infiel também pode levantar a mão. E é infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Não quero saber de nada, não quero saber de nada. Quem mandou mexer comigo, eu vou soltar a minha águia. Não quero saber de nada. Quem mandou mexer comigo? Libera o águia! E dá-lhe só de bico! E mete o bico, minha águia, mete o bico na danada, mete o bico. Olha toda a galera do Cruzeiro, já curtindo o pop! Convidando toda a galera pra tradicional festa do Cruzeiro, dia 18 de fevereiro! Com a carreta live! Valeu, gente! Juninho e Alisson, todo mundo na palma da mão. O Wesley e o Tonho da G. muita pressão, né, pressão? Mete o bico, minha águia. Mete... Obrigado também. Mete o bico. A Pimentinha, Lady Arthur, Paulinho. Toda a galera do Pop Som. Tá aqui com a gente. Mete o bico, minha águia. Do grupo do Pop Som. Valeu, gente. Mete o bico nas danadas. Mete o bico. Dá um super pó. Mete o bico, minha águia. Mete o bico. Mete o bico nas danadas. MC Dourado, Rebeca Lindsay, alô Melly, Joey Benassi. Não quero saber de nada, não quero saber de nada. Quem mandou mexer comigo, eu vou soltar a minha águia. Não quero saber de nada, não quero saber de nada. Quem mandou mexer comigo, eu vou soltar meu águia. E mete o bico, minha águia. Mete o bico na danada, mete o bico. Mete o bico, minha águia, mete o bico. Mete o bico na danada. Vai picando tudo, meu águia. Super Pop. Vamos, batidão. Olha por aqui com a gente. Agito, mel. Batão. Shop Saúde! Vou te esperar. É fera, meu irmão! E eu sempre play no comando. E o maestro DJ Jean. Batala Sound Multishow. Vou te esperar. Olha a nossa equipe Super Pressão! Comando, do Barreira Chiteu, tá aqui com a gente! DJ Jean, não é fera! Para Super Pressão! Super Pressão! Nem o conto. Obrigado, Eder! Alô, Pita, Neguinho! Toda a galera do Acará tá aqui no Pop, valeu! Com você, desencana lá. Quero curtir essa noite, não vai se apaixonar. É só mais um coração. Super Pop. Sai, vamos curtir. Hoje você e eu vamos sair. Pode vir. Quero te usar bem devagar. Super Pop. Dário Rocha. Júnior Filho, esse tem moral, fala garoto. Daqui do ponto, sacode. Você sabe que não vou namorar. Não vem com esse papo de se entregar. Eu quero mais é viver a vida. Então bora viver que é bom demais, né? Deixe bem claro, não sou fingido. Ficou no veneno comigo, porque não quis te aceitar. E esse coração, mortadela? Coração é bandido. Não vai se apaixonar. Não adianta insistir, te avisei. Fica. Meu coração é bandido. Não vai se apaixonar. Não adianta insistir, te avisei. Antes da... É também a Pamela Rayane Mil Grau da DF. Olha o Liz da Super Bros. Aqui no ponto. Não adianta insistir, te avisei. Antes da gente ficar. Diferente, diferente, vai! Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Super Pop Live. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando cê der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Dia 4, galera! Próximo sábado, no Paraclube, aniversário do Chumbi, DJ Alisson. E mais os reis, claro, rei dos brega. Já tá ficando chato. Lá no Paraclube. A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô. O camarote do Rodrigo já tá selado, meu irmão. Ainda eu tô voltando. É verdade. E todo esse caminho eu sei de cor. Olha o Tovelejo, mora Dudu. Segunda, próxima, me atender. Terceira, se arrepender. Isso que dói, me endureci em você. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa mesmo de ser. Super Pop Live. O Pop chega pra arrebentar. Bora, meu, bora, meu, bora. bicho na bora bela bicho na bora bela bicho na bora bela bicho na bora bela bicho na bora bela bicho na bora bela bicho na senhor senhor senhor senhor e toda a galera do Castanha deu é também daí com a gente. Vamos lá, vamos! Chega junto, meu amor, que o Bob já chegou e a festa já... Rodrigo Menezes, o eterno digital! Ele gosta, garoto! Está com o papai do céu, hein? Festa tá rolando! E sempre lembrado pela família, pô! Chega junto, Hélice e Juninho, a dupla do agito, e que Deus abençoou! Daqui a pouquinho chega o Hélice, daqui a pouquinho chega o Juninho também por aqui! E todo mundo bota a mãozinha lá pra cima e joga pra cima, joga que eu quero ver, joga que eu quero ver, que eu quero ver. Começa a balançar, vai do! Ô menino, que negócio é esse, meu filho? Olha só, dois pacotes de Brahma aqui pro Raí, aqui do ladinho do Águia. Equipe Brahma também daí com a gente, Mortadelo. Alice e Juninho faz todo mundo tremer. Alice e Juninho faz todo mundo tremer. Então como ela treme, então tô como ela treme. Então como ela treme, então tô como ela treme. Alice e Juninho faz todo mundo tremer. Alice e Juninho faz todo mundo tremer. Então como ela treme, então tô como ela treme. Então como ela treme, então tô como ela treme.

chão, chão, chão, chão, chão. Muito obrigado também o Barru do Carlos. Os garotos do Atlético tá aqui com a gente também, valeu. Quando ela joga seu bumbo no chão, chão, chão, chão, chão. E toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, parte. Sai com onde, meu pão, de meu pão, de meu pão. Quem vai pro aniversário do DJ Alisson? Dia 4 lá no Pará Clube, joga pra cima que eu quero ver. Jogou, jogou, jogou. Diferente, diferente. Mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmão. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é? Logo você? Logo você? Logo você, Wellington. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, parte. Partiu! Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Partiu até 7 da manhã! A gente vai até que horas aí, meu irmão? 7 da manhã. Bora que tem muita curtição. Já já deu o showman. Já já deu o Ellison. Já já deu o Juninho. Pra enlouquecer tudo. Queria tá navegando e te contar e te falar o quanto que eu te amo. Super, pop. O nosso amor pelo ar vai se espalhando. Júlio Filho, esse tem moral, meu irmão. Tem moral do pobre, obrigado, garoto. O teu jeito de falar, fico meio perturbado quando vejo seu olhar. Você quer me faz feliz e me faz delirar. E você quer ver se eu vou desapaixonar. Vou estar com você quando mais precisar. Aí, minha produção, eletriza tudo. Uma emoção! Já já dei a subida do águia! Sacode, longe! Super, super pop! Isso é um show de luz, mané! Show no máximo. DJ Tom Mix. Obrigado, nossos moleques da TF. Márcio Mix e você, o Luiz e toda a GDB. Daqui na frente do áudio, garoto. Alô, galera da Shopping Sound! Meu parceirão DJ Elias Maluco também tá aí no meio. Fala, Elias! Levanta a mão, levanta a mão! Só quem tem muita saúde, levanta a mão que eu quero ver! As duas! As duas mãos lá em cima, família Pop! Vamos lá, família! É pra sacudir! Irmãos Alisson e Juninho. Agora DJ Tom Mix. Agora esquenta, Tom, vai, vai. Agora vai. Todo mundo vai fazer. Essa é nova, essa é nova, essa é nova. Todo mundo vai fazer. E dá-lhe o tumba na mulher. É um tal de toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eita lasqueira. É um tal de Super Pop Live. Tô de bobeira em casa no meu WhatsApp. A mulherada chama pra ir pra balada. E eu já tô no clima. O grave tá batendo, o som tá empurrando. A mulherada sobe, a mulherada desce. Desce! É o tal de Totó. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É o tal de Totó. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Não, não, não, DJ. Faz o solinho que eu adoro. Ela gosta assim, DJ, ó. Ela gosta assim. Ô novinha, cê é tudo de bom, bom, bom. Tua boquinha me marcou com batom. Dá aquela alafada nela agora. Ô novinha, cê é tudo de bom, tudo de bom. Tua boquinha, tua boquinha. É alafada no chão, Rodrigo Menezes. Fala, fala! aqui se passa, não pode passar nada, meu irmão. Ele tá no pop aqui com a gente, obrigado. É o pop. Só que vou te jogar. E pop, pop, pop, pop, pop, pop. Ganha aí. Pop, pop, pop, pop, pop. Tudo de martelo. Pop, pop, pop, pop, pop. Então ganha aí, pego. Pop, pop, pop, pop, pop. E essa onda aqui vocês sabem? E dessa vida nada se leva. E no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar pra... E bota a mãozinha pra cima, quem tá apaixonado hoje no pop. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. Muito obrigado, DJ Fabiano. E a primeira dama deu indo para o Megazord. Aqui com a gente, Playboy. Todo mundo aí, né, Playboy? Tudo que é meu hoje é seu. É o pop. E vem se apaixonar. Nosso santo bateu. É verdade. Vem com a chica, mana, meu rei. E agora, como é que é? E dessa vida nada se leva. E no fundo todo mundo... Muito obrigado, Júnior Super! O Mamubi tá aqui com a gente, valeu, Júnior! Completa. Isso! O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu. Super Pop. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu. Wellington Verejo, vem com a gente. Duduzinho, tudo que é meu hoje é seu. Bora, Rodrigo Menezes, Miaca, tá todo mundo na área. Seu maninho também, né, Rodrigo? Hoje aniversariando, tô sabendo, hein? Parabéns, felicidades. Ele tá comemorando no som que ele dá valor. Super Pop. Super Pop. Super Pop. Pop, fazer diferente é tradição, é multidão, multidão, multidão. Super, super pop, caqueado agora. É caqueado, meu irmão, caqueado, caqueado, vai! Super Pop! Super DJ Age! Esse não falha, falha, falha. O Arrasta Povo do Pará. Agora vou falar de um som que bate quatro vezes mais forte no meu peito. Mexe com seu coração e já conquistou o Pará. O Arrasta Povo do Pará. É que comove a gente e conquista de repente. É o Arrasta Povo, não é o Pop Som. Quem é? Venha curtir o que é bom. Pode vir. Venha pro Pop Som. Sinta o som. Sinta a magia. É um, é dois. É quatro, é pop, som que toca e faz dançar. Vem sentir evolução no ar. Vem nessa, vem nessa. Pode vir, Dudu, vem. Da pop, ele vai levantar o astral. Com a banda, clipe é sensacional. É um Jefferson Pop, rapidinho aqui com o Vitor. É quatro, é pop, som que toca e faz dançar. Vem sentir evolução no ar. Vem nessa, vem nessa, vem nessa. Onda pop, ele vai levantar o astral. Com a banda, clipe é sensacional. E o Tom começa a mandar um cagueado pra galera. Linda Clipe. Só pra sentir a pressão caqueada agora, vai. Agora eu vou falar de um som que bate quatro vezes mais forte no meu peito. Mexe com seu coração e já conquistou o Pará inteiro. Sinto algo diferente que comove a gente e conquista de repente. É o Arrasta Povão, é o pop som que faz você dançar. Venha curtir o que é bom, venha pro pop som. Sinta o som e sinta. É só contar, meu irmão. É um, é dois, é três, é quatro, é pop som que toca e faz dançar. Tem sentir evolução no ar. Vem nessa, vem nessa, vem nessa onda pop. É o pop. O Banda Clipe é sensacional. É diferente. Todo mundo já no caqueado no meio do salão aí, meu irmão. Joguera com maçã, sem cascar, sem ritmo de funk, com passe, sem acabo de adão, sem saguia, balcão. Já quatro, galera, próximo sábado, para clube, aniversário do Showman, DJ Alisson. Quem ganha o presente é você, é claro. Vai ter muitas novidades, surpresas, o do show do Águia, o aniversário do Showman, sábado para clube. DJ Alisson. Estás teneca limpa do próximo a quadril. Eu aposto do cheirinho, lá dama por tangerim. Bonzinho e delicioso. Amigo Potiguar, o rei do açaí. Lá do Acarata, que gole. Obrigado, Potiguar. Que bacana te rever, hein? Aqui no Pop. Valeu. Olha o Nil Boto e sua primeira dama Joelma. Galera lá do Curu Sambado, vem dar no Pop.